diz que me quer. Se liga, sai do meu pé. Se pensa em me convencer, é melhor nem tentar. Já teve a chance e não deu. Tentou, a sorte perdeu. Bateu saudade, então fecha os olhos pra lembrar. Olha, deseja, mas não chega perto. Não perde a linha, tenta ser discreto. Você não faz do jeito que eu quero. Eu gosto é de um show com agora eu quero ver você me esquecer.